Portal do Arrocha. Repertório novo do Caiozinho, sem rótulos. Vamos se apaixonar, vamos beijar na boca. Rasga, menino. De novo o mundo tá parecendo disco arranhado. A sua boca já ficou travada. Vou mudar, vou mudar. Mas nunca mudou. A gente briga no supermercado, no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que tá vendo. Vou definir nós dois em uma só palavra: desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos e um quarto em silêncio. Em nome de Theo Santana Produções, Magno Cadu da Lamaro Motos, Alô Charlie Canal Top, Grupo Simone, o grupo que mais cresce na região. A gente briga no supermercado, no estacionamento, na escolha do cardápio, no filme que tá vendo. Vou definir nós dois em uma só palavra: desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Desgastou. A gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. No ritmo lento. É muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos e um quarto em silêncio. Dois perdidos e um quarto em silêncio.